Hoje eu vou me perder nesse lance de escrever. É fácil entender os outros, o foda é se entender. É difícil acreditar no brilho. Quando o trem foge do trilho, não se sabe mais quem é pai e quem é filho. Não me humilho, eu tenho amor como forma de vida. Não uso como utensílio pra enfeitar a escrita. A violência é tão humana, os atos racionais. A consciência é tão confusa que o foco não existe mais. Formigas não se matam, constrói juntas. Ser humano se destrói de uma forma conjunta. Para que degladiar, já diria o sábio. Eu penso num mundo melhor, mas como humano eu não caibo. Olha só você, santa, que nas esquinas é morta vezes e tanta. Tá foda construir? Na velo que desmonta é cada um por si e um outro monte que apronta. A dor é foda, mas eu sigo vivo no sonho. O meu pisante tá cansado, mesmo assim eu ponho. Existe um bom lugar e que eu preciso ir. Disseram que tem lá Jesus e chafariz. A dor é foda, mas eu sigo vivo no sonho. O meu pisante tá cansado, mesmo assim eu ponho. Existe um bom lugar e que eu preciso ir. Disseram que tem lá Jesus e chafariz. Sigo assim, meio fora de si, tentando encontrar nos outros defeitos que existem em mim. Por favor, não buzine, isso causa morte. Você sabe como é, não abuse da sorte. Cuide das criancinhas, foi dito pelo rei. Dê respeito, mas afeto, faça disso lei. Você tem sonhos na estante com anjos perto dela. E quem protege o que joga GTA na viela? Olha só você, depois de me perder, fica por aí perguntando por quê. O sorriso de mãe é triste, sem resposta verbal, só o dedo mede em riste. Só tenho sonhos e vivo pesadelos. Os meus irmãos morrem, é sempre o mesmo modelo. Eu tento andar, peço ao ódio que me libere. Homem de farda vem matar meninos de Belém, série. A dor é foda, mas eu sigo vivo no sonho. O meu pisante tá cansado, mesmo assim eu ponho. Existe um bom lugar e que eu preciso ir. Disseram que tem lá Jesus e chafariz. A dor é foda, mas eu sigo vivo no sonho. O meu pisante tá cansado, mesmo assim eu ponho. Existe um bom lugar e que eu preciso ir. Disseram que tem lá Jesus e chafariz. A dor é foda.